em outro modo de ser. Ó Deus, faz assim no nome de Jesus. Amém. Tiago 1, 26 diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. A construção do entendimento religioso na mente humana é simples na sua concepção, na sua conceituação. É um entendimento que está de maneira objetiva fundamentado na seguinte ideia: existem os bons, existem os maus, e no meio dos bons e dos maus existe um Deus com D minúsculo que presenteia os bons e que castiga os maus. E tudo isso, obviamente, de acordo com o código vigente daquela divindade, daquele Deus propagado. Esse é, sem dúvida, o entendimento que habita o coração de todos nós. No fundo, a relação dos homens com a divindade ou com Deus, e agora não me refiro a Deus, mas a qualquer Deus, é essa relação de estar buscando estar quite. Seja no interiorzão desse aí do nosso estado, seja nas montanhas bem distantes do Afeganistão, seja numa grande cidade, numa grande metrópole, quando você conversa com alguém a respeito de religiosidade, a ideia é de uma relação que tem um fluxo que vai levando o indivíduo para essa relação que se baseia na moral e no merecimento. É uma relação meritória. É uma relação que tem a ver com: se eu faço alguma coisa boa, eu sou presenteado, eu sou recompensado. E se eu faço alguma coisa ruim, eu sou castigado e a maldição está sobre mim. Essa é a fonte primeira, primária, do entendimento religioso da humanidade. Todas as religiões são assim, todas elas, todas elas. As animistas, as panteístas, aquelas que lidam com os elementos da natureza, as fetichistas, que constroem os seus totens, né, as suas figuras representativas, as monoteístas, inclusive a nossa, as politeístas, as de conceituação pagã, cristã, todas precisam, para subsistirem, fortalecer essa barganha com a divindade. A diferença, todavia, é como essa relação ela se expressa. A diferença são os ritos e são as formas com as quais tais grupos expressam esse entendimento. Umas precisam de objetos, de relíquias, outras precisam de, como falamos, de elementos da natureza, da árvore, e projetam em animais o seu contato, a sua projeção, a sua expressão ritualística. Outras invocam entes do além. A diferença é, portanto, o rito, a forma. Outras repetem mantras infindáveis, outras têm danças, e há outras muitas práticas, mas todas de igual modo apontam para um único lugar: o benefício para os bons e a maldição para os incautos e rebeldes que não respeitam a ordem, a lei, conforme aquele Deus apregoado. A religião também, nesse sentido, é uma grande fábrica de clonagem. A religião tem um poder de tornar as pessoas muito parecidas. As pessoas que fazem parte de grupos religiosos, elas têm a correm um grande risco de dar às pessoas, aos líderes sobretudo, o poder de reflexão, o poder de entendimento, de questionamento. E na hora em que você abre mão do seu poder, do seu direito de reflexão, de entendimento, você está correndo um sério risco de se tornar igual ao outro, que igualmente a você deu para outra pessoa o direito de refletir e de pensar, e assim há uma clonagem quase que em série dos grupos, porque há um modo de se vestir, há um modo de falar, há um modo de se relacionar com a divindade. E uma das coisas que se diz, que se fala, né, que se falam, de maneira muito assim enfática e como uma verdade, e na verdade é uma grande mentira, é que se não se respeitar aquela voz, que supostamente é a voz que representa a divindade, cairá sobre tal pessoa a maldição, e aí a pessoa, para não ser maldito, mas ser bendito, abre mão do seu poder de pensar e de refletir, se torna um ser religioso e, portanto, um ser que pode estar sendo reproduzido igual a outros tantos. Há um outro aspecto que caracteriza a religião entre os homens. E esse aspecto tem a ver com a necessidade da representação entre os homens. A religião precisa dos seus representantes, dos seus oráculos, daqueles que se tornam os porta-vozes do lado de lá, em relação aos que estão do lado de cá. Então, são vozes, ou é como a voz que decodifica a mensagem que está no outro plano. Na religião, nem todo mundo tem o poder, tem o direito, ou a qualificação para tal função. Na religião, alguém precisa estar separado para representar ou para dizer que ouviu de lá, para que vocês de cá façam conforme o que foi dito deles, e eu então comunico a vocês. Na religião, a semelhança dos deuses gregos, do Olimpos, os seus deuses homens representam entre os homens a verdade, o entendimento, a lei, a moral, a voz que guia. E alguns deles se dizem representantes legais, quase que com registros em cartórios, com chancelas autorizadas, e dessa forma constrói seus impérios pessoais em nome de Deus, ou dos deuses do além. A religião, conquanto se fale tanto sobre eternidade, sobre subjetividade, sobre vida após a morte, nas suas mais diversas expressões e ideias, ela valoriza muito mais o presente, o agora, porque ninguém quer efetivamente pagar para ver se aquilo que está sendo dito é verdade mesmo, né? Nós, por exemplo, os cristãos, falamos muito de céu, de eternidade, de vida após a morte. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Ó, Senhor, por que demoras tanto? Mas falar de morte para a gente é apavorante, é angustiante, porque na verdade essa retórica, dessa consciência de eternidade, ela não entrou na gente como verdade, porque para se saber viver no Evangelho, tem que se entender sobretudo a morte, porque a morte não é o fim, a morte é o início, é a passagem. É isso que a gente fala e que a gente diz, mas viver isso numa percepção ou numa mente religiosa é falar e ter pavor, porque a gente não quer muito pagar para ver se isso é verdade, não. Senhor, vem, mas não vem agora, não, porque há tantos projetos, há tantas coisas deste mundo que eu preciso resolver, que talvez o céu não seja tão importante ou tão melhor como esta terra que eu vivo agora. Portanto, irmãos, diante desse mar religioso e desta cultura, desta teia sincretizada de um país que tem que criar leis para que haja uma organização religiosa, dessa densa cultura, que é uma mistura de muitos entendimentos europeus, africanos, índios. Há uma série de informações que povoam a nossa cultura e todas elas, de alguma forma, têm as suas ênfases, têm o seu caminho, têm a sua ideia. São ritos diferentes, conceitos, práticas, definições, vozes que muitas vezes se levantam como se fossem bastiões inquestionáveis da verdade, onde de todas as partes se levantam supostos representantes da voz de um Deus, seja lá, seja Buda, seja Kardec, seja o próprio Jesus, seja Yahvé. São tantos deuses, são milhares e milhares de fiéis, muitas vezes enfurecidos, enlouquecidos, porque projetam a sua ideia na sua maneira de viver a fé. E vivemos num país que nos parece mais uma Babel esquizofrênica de tantas ideias, e isso amplificado a uma potência enorme, porque vivemos também numa era virtual, onde as informações se multiplicam e se multiplicam, e aí surgem as sub-religiões, os subgrupos, porque nesse tempo que vivemos, é preciso que no mercado religioso surjam para cada tipo de grupo, para cada tipo de pessoa, de ideia, de sentimento, um grupo que responda às demandas dos corações das pessoas. Tudo isso se misturando, se tornando um grande caldeirão religioso. E a questão, então, que eu quero levantar para vocês nesta noite é a seguinte: como posso, sendo parte disso tudo, estando no mundo cada vez mais religioso, identificar essa voz, esse mourão que equilibra os nossos pés e que nos blinda contra esse emaranhado de ideias e de concepções e de verdades e de conceitos? Como identificar a verdade? Como a gente ser ou viver um caminho que possa produzir um diferencial e que não seja mais uma produção religiosa do coração, como uma resposta de uma ânsia da alma da gente, mas que a gente viva no caminho, caminho com C maiúsculo. Às vezes nós ouvimos alguém perguntando: existe religião certa? Como a gente vai entender ou se entender nesse processo histórico, cultural, religioso, que não é só pontual, mas ele é, sobretudo, eterno, ele é muito mais amplo? Eu quero sugerir uma coisa para vocês nessa noite, de maneira muito objetiva. Não existe religião certa. Se você ainda está nessa de querer discutir religião e vive uma espécie de quebra de braço crônico, querendo convencer os outros de que a sua religião é a certa, de que você possui a verdade, de que você precisa ganhar território pela força da sua persuasão, da sua ideia e das suas concepções, eu quero dizer que a sua mente é uma mente religiosa e você está corrompido pela cultura que você está inserido. A diferença entre você ou nós, que muitas vezes queremos impor a nossa religião para os outros religiosos, é uma só: é o nosso rito, é a nossa maneira de expressar a fé. Mas nossas motivações são muito parecidas, parecidas com as dos muçulmanos, que necessitam forçadamente impor sobre o mundo as suas ideias. E nós, cristãos, estamos do outro lado, querendo forçadamente que as pessoas entendam de maneira assim, bruta, goela abaixo. E não entendemos que a verdade e a fé não tem nada a ver com a força da persuasão, porque a verdade e a fé é uma questão de revelação. É quando Deus abre os olhos, é quando Deus limpa as escamas. Deus em Cristo não veio fundar uma ordem religiosa. Jesus não nasceu de Maria, deixando a sua glória, tornando-se em forma de homem, sofrendo todas as humilhações descritas nos evangelhos. Não morreu de uma morte tão violenta para discutir religião com os judeus, sejam eles fariseus, sejam eles saduceus, zelotes ou judeus descrentes. Jesus não veio quebrar o braço com a religião. Jesus não veio fundar uma nova ordem religiosa para sobrepujar a ordem que havia. Jesus não veio ganhar o território dos romanos. Jesus não veio lutar contra os politeístas, contra os monoteístas, contra aqueles que adoravam Diana, contra aqueles que eram adoradores de Beuzebu. Jesus não veio quebrar braço com ninguém. Jesus se manifestou como homem para reconciliar o homem com Deus. Jesus veio para salvar o que se havia perdido. E o que se havia perdido, eu e você, estávamos perdidos. E Jesus veio e se manifestou em carne, o Emmanuel, fazendo a sua tenda entre nós para resgatar-nos, para salvar-nos. Jesus veio instalar o reino. E o reino, gente, não é um reino de religião, é um reino onde a lei é simplesmente o amor. E o seu trono é justiça e misericórdia. Jesus nunca foi religioso. Aliás, eu gosto disso aqui. A religião detestava Jesus. Os judeus detestavam Jesus. O Sinédrio, a sinagoga, eram lideradas por pessoas que queriam matar Jesus. Porque Jesus falava contra a religião. Jesus tocava nas feridas inflamadas da religião. Jesus não foi morto, obviamente, porque ele se deu em oferta. Contudo, a religião estava na espreita de Jesus para matar, porque Jesus falava com autoridade contra a falácia, a mentira dessa construção que simplesmente cria uma casca no coração do homem, mas não fala da essência do homem, e não falando da essência, afasta Deus do homem. Jesus, pelo contrário, vem reconciliar o homem com o próprio Deus pela via do amor e da graça. Irmãos, não sejamos religiosos em nome de Jesus, porque uma coisa é religião, outra coisa é Jesus e seu evangelho. Jesus e religião não tem nada a ver. É como água e óleo. Não se misturam. Se você me permitir dar um conselho para você, não gastemos o nosso tempo tentando pela força das ideias, que são quase sempre pré-fabricadas, são pré-conceitos. São ideias que não foram fruto de uma reflexão que amadureceu na alma, no coração, que não entrou como semente e que não germinou, que não produziu, mas você pegou um pacote e colocou na sua mente, e você quer agora pegar esse pacote e colocar na mente do outro. Isso é religião. Porque às vezes estamos entre os homens como alguém que está no ringue esmurrando um adversário com força, porque você precisa ser você. E a gente às vezes escuta assim, rapaz, eu tenho um vizinho que é tão bom, olha, ele é uma pessoa que ajuda os pobres, é uma pessoa generosa, uma pessoa amável, uma pessoa respeitosa, ele fala até de Jesus, mas não é evangélico. Se é uma coisa que é tipicamente produto da religião, é a nossa tentativa pré-fabricada de querer que os outros pensem igual a nós e não entendermos que fé é quando Deus sopra no indivíduo. Não é aquele sopro daqueles caras que a gente via antigamente, não, do paletó não, viu gente? Então, paletó, não é aquilo ali não. Mas é a revelação do Espírito. É os olhos enxergando o que nunca mais enxergava, o que nunca enxergou. Eu passei, talvez, 10 anos da minha fé tentando convencer o meu pai de que ele precisava se converter. Que bicho duro de coração, miserável! E aí, essa concepção religiosa de que ele dizia assim, mas eu sou muito mau, eu não mereço isso. Essa é a ideia da religião. A religião propõe a compensação. Se eu sou mau, eu preciso compensar minha maldade para que eu possa estar quite com a divindade. Essa é a ideia simples. A graça passa a régua e paga a conta. Amém? A graça paga o carnê inteiro. Nós cremos, supostamente, que tudo foi pago, mas queremos ter um carnê debaixo do braço. E às vezes começamos na graça, como os gálatas começaram na graça, entendendo a mensagem da graça. E aí quando Paulo chega na Galácia e vê aquela confusão e fala, ó, gálatas insensatos, quem vos fascinou o coração? Vocês começaram tão bem, vocês querem agora retornar aquelas práticas judaicas, as cerimônias judaicas, a prática dos sacrifícios de cordeiro. Não precisa mais disso, porque Cristo é suficiente. Há uma semelhança deles conosco, porque nós começamos muitas vezes muito bem. Entendemos a graça, meu Deus, as camas caíam, mas com o andar da vida achamos que a santificação, que o testemunho, e queremos levar tudo no braço, e queremos, e nos tornamos religiosos, moralistas, fundamentalistas, e com um discurso muito, mas muito frágil, queremos ser merecedores daquilo que Jesus fez. Portanto, irmãos, não existe religião certa. Todas as manifestações históricas religiosas, sejam elas milenares, sejam elas filhas da modernidade, não carregam a verdade de Jesus e do Evangelho. Nem mesmo a nossa. Nem mesmo a nossa. Jesus não é evangélico. Jesus é Jesus. Jesus não fez um contrato de royalty, de franchise, de franquia, com nenhuma das religiões dos homens. Jesus e o seu evangelho são livres para agir conforme o seu querer, a sua vontade, conforme o seu poder. Jesus é Jesus. A religião, portanto, é excludente, é preconceituosa. Você precisa ser igualzinho ao outro para fazer parte daquele grupo. Já viram isso em algum lugar? Jesus é inclusivo e não faz acepção de pessoas. A religião diz, eu tenho a verdade. Jesus afirma: eu sou a verdade. No reino de Jesus a verdade anda, toca as pessoas, chora, se angustia, acolhe prostitutas, almoça com gente rica. A verdade tem braços, a verdade aquece, a verdade suporta e cura a gente torta e desiludida. A religião, na religião a mensagem é retórica, é uma voz oca. Às vezes enfurecida com gritos e palavras de efeitos, mas não tem braços, porque não tem vida. É verborragia. A religião não tem disposição para se sujar no chão da existência, ir para uma avenida e sentar-se como um travesti e saber que ali tem um coração que pulsa igual ao nosso. A religião é cheia de pudor, é mentirosa. Jesus, ele para num poço, sendo um rabi, um mestre, conversa com a mulher que tinha 5 maridos. Jesus não cria na religião. Portanto, se Jesus não cria na religião, eu também não creio na religião, eu não sou religioso e não quero ser notado pela minha função entre os homens, porque eu peço a Deus, eu oro a Jesus, que segure as minhas mãos e que Jesus permita que o pulsar do meu coração seja simplesmente o pulsar do coração dele em mim. Somente isso. É isso que eu desejo. Que a minha vocação seja a vocação do Evangelho. Eu quero concluir afirmando para vocês que a chamada de Jesus para os seus discípulos é uma chamada para a vida fora de qualquer apelo religioso. Qualquer um. E antes que você diga assim: Pedrinho leu um texto, mas não foi nem no texto. Eu ia estar sendo reprovado agora na aula de hermenêutica. E antes de entrar no texto, é bom que se diga que o termo religião se revestiu de um sentido que está muito para além do seu significado real, original. A etimologia da palavra religião é objetiva, é simples, vem do latim, significa religare. E a ideia é de partes que se quebraram e que se uniram. E essa conexão que une as partes que se quebraram é a religião, é o religare. De modo, irmãos, que nesse sentido exclusivo, único, simples e objetivo, a nossa religião é Cristo. Cristo nos reconciliou com Deus, uma vez que o pecado estabeleceu esse abismo entre nós e Deus, e Cristo refez o caminho, ele é a ponte, ele é a porta, ele é esses braços que nos unem a Deus pela obra vicária, redentiva, reconciliadora, transformadora da cruz. Cristo é a religião que nos traz a paz e que faz a paz realidade em nós. Cristo é nossa religare. Todavia, nessa realidade de Cristo em nós, ela é prática, ela é experimental. A religião dos homens cria clausuras, monastérios, lugares santos. Jesus diz: ide por todo mundo e fazei discípulos. Sejam as minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins dos mundos, das terras. A religião diz: o monte de Jacó é sagrado. Não, o de Jerusalém é sagrado. Não, aquela igreja ali é melhorzinha. Não, ali, rapaz, tem um pastor, rapaz, que o cara... Não, ali tem uma irmã. E aí nós vamos criando lugares e momentos santos, santificados e especiais, e terra santa. E Jesus, naquela mesma conversa com a mulher de Samaria, diz: mulher, não é lá nem aqui, mulher, é aí no teu coração. Porque no meu reino as coisas acontecem aí no coração. Portanto, irmãos, seja aqui, seja no 13 de maio, seja na Domingos Ferreira, na hora em que duas pessoas se unem e invocam Jesus, ali é a igreja. Jesus está ali, com gente feia, com gente marginalizada e jogada no lixo. A religião nos faz viver a tentação de querermos ter uma estrutura. E Jesus nos leva a viver a fé no chão da vida, todos os dias. Todos os dias. Na religião há um esforço descomunal no sentido de querer projetar tal religião, tal grupo. E a gente escuta: nós temos a verdade. Não. Nós temos a verdade. Não. Nós é que temos a verdade. Somos os certos. Vocês já ouviram isso alguma vez? Em algum programa desses aí. Eu já disse tantas vezes isso. Eu já presunçosamente achei que tinha verdade. Eu infantilmente e burramente, equivocadamente achei que tinha verdade. Mas graças a Jesus, porque eu sei que a verdade não é uma retórica. A verdade é uma pessoa. Portanto, Jesus é a verdade. Em Jesus existe sim uma verdadeira religião. E eu termino lendo ou relendo esse texto com vocês, porque nela não há funções especiais, não há maiores, não há menores. Nela não há nenhuma tentativa de construção ou fortalecimento de uma instituição, de um sistema, de um nome. Nela não há os bons que recebem os benefícios e os maus que recebem as maldições, porque nela Jesus simplesmente morreu por todos. E porque morreu por todos, o pecado que nos igualava em Jesus, morto e ressurreto, agora a graça nos iguala. Nela também não há lugar de adoração, não há hora de adoração, não há um jeito de adoração. Nela não são os ritos que definem a devoção, porque a adoração não é um rito. A adoração e a devoção não é uma canção que se canta, um culto que se começa e termina. A adoração, na religião de Jesus, é serviço. É doação de vida. É entrega. Os dois versos que nós lemos é uma conclusão, ou é a conclusão de uma ideia muito mais ampla que começa no versículo 19. E se você ver aí no versículo 19, que a ideia é essa, de quem pratica a palavra de Deus é alguém que não é moralista, não é religioso, mas é alguém que está pronto para ouvir. É alguém que ouve. E alguém que ouve é alguém que está pronto a estar com alguém. Porque para ouvir é preciso que esteja, que tenha alguém do lado para falar e para abrir a alma e o coração. E ele não só está pronto para ouvir, mas ele é tardio para falar e para se irar. Ele espera. para dizer alguma coisa, porque sabe que a sua ira não produz a justiça de Deus. E ele também acolhe com mansidão a palavra implantada nele, porque sabe que ela é poderosa para salvá-lo. E Tiago diz, não se enganem. Não sejam apenas ouvintes. Escuta aqui, por favor. O religioso é um ser que ouve e que ouve a palavra. Mas ele é comparado a um homem que olha a sua imagem de manhã no espelho. E quando chega no final do dia, ele não sabe a imagem que viu no espelho. Porque não se conhece. O religioso não tem disposição para praticar a palavra de Deus. Agora, gente, eu quero terminar dizendo para você, ou perguntando para você, o que é que você acha, o que significa ser praticante da palavra de Deus? Na nossa mente religiosa, a ideia de praticar a palavra é a ideia dos merecimentos próprios. É aquela velha história de não bebo, não fumo, não roubo. Devo, não nego, pago quando... Não, esse não. Isso é outra coisa. Minha vida é certinha. E parece que não há nenhuma preocupação de Tiago de trazer esse aspecto moral, dessa forma externa, desse layout estereotipado de alguém que cumpre as normas como motivação primeira da fé. Mas ele fala alguém que ouve, é alguém que tem preocupação em não se irar. E lá no final, como conclusão, ele fala, você que se acha religioso, escuta. Você que se diz alguém que supostamente pratica uma tal religião, escuta. O que é que Jesus diz para você? Que a verdadeira religião é essa. Isso é uma surpresa. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Estar ligado em Cristo, que a nossa religião tem um efeito, gente. Quem já disse isso desde sempre? Jesus, ame a Deus e ao próximo. Essa é a religião de Jesus. E ele coloca incontaminar-se ou manter-se puro no mesmo patamar. A ideia é que a importância de se manter numa vida pura, nessa busca onde também os valores se manifestarão, tem o mesmo peso e importância de alguém que se preocupa com outro, gente. Em nome de Jesus. Praticar a palavra é ter a consciência de que a palavra em nós nos leva à preocupação com outros. E ele coloca duas figuras que são emblemáticas e são significativas e para o judeu tem um peso importante, que é o órfão e a viúva. São duas pessoas que sofriam e que eram marginalizadas e que recebiam toda a carga negativa da sociedade porque não tinham pais e porque não tinham marido. Portanto, diz Tiago, vocês que se dizem praticantes, assistam as viúvas e assistam os órfãos. Sustente-os. Assim vocês vão estar praticando a palavra. Eu quero fazer uma oração com você nessa noite, todo mundo junto. Minha oração é, Senhor, a gente não quer ser religioso. A minha energia não é para ser gasta com religião. Eu quero que você, meu irmão, seja você. Eu desejo muito que você busque crescer na fé que você diz que você tem. O meu papel e dos outros é ser suporte. é ajudá-lo e você me ajudar. Esse é o nosso papel. Eu não quero que você reproduza nada que não seja fruto da sua compreensão amadurecida do coração, de uma devoção construída diariamente entre você e Deus, porque entre você e Deus ninguém mais se interpõe. Amém? Escuta uma coisa, por favor, só para te lembrar. O véu se rasgou de alto a baixo. Não há mais ninguém, não há sacerdote, não há pastor, não há padre. Ninguém mais está entre você e Deus, porque entre você e Deus há a cruz. E você pode se desenvolver na fé, sabendo que o seu desenvolvimento não é fruto da sua força, mas também é a ação gratuita de Jesus sobre você. Esse é o nosso desejo. Que ninguém seja o clone de ninguém. Que ninguém ache que aqui você vai estar sendo sentenciado, amaldiçoado ou beneficiado porque você tem cumprido regras. Não quero isso. Nós não cremos nisso. Nós cremos numa fé que se desenvolve no coração aí. Porque é no coração que as coisas acontecem. E que as suas descobertas, e que o seu crescimento, e que a sua fé se amadureça ao ponto de você dar frutos de amor e de misericórdia, porque como falamos, Jesus não veio fundar uma religião, mas veio instituir um reino, e a sua lei é a lei do amor. Gente, contra o amor não há nenhuma outra lei. E quem sabe na doxa aqui, uma hora dessas aí, espontaneamente nos liguemos e a gente se encontre nos e-mails aí. Ninguém responde muito e-mail, não, mas quem sabe um dia as pessoas comecem a responder e nos encontremos aí e falemos assim: vamos encontrar Daniel lá, Caveira. E a gente vai hoje com ele lá. Um grupo de 20, 30, que espontaneamente foi motivado pela consciência do Evangelho e está lá, vendo de maneira crua e objetiva a vida como ela é, e amando os diferentes, e se entregando, se sujando mesmo, porque sabe que Jesus não é um religioso, porque o religioso não se suja, ele não se mistura, ele não se lameia. O religioso preza por sua imagem, pela sua estola, pela sua história. Cristo não. Cristo morre como por jeito feito eu e você. Ele morre por nós. E não está nem aí para o que se diz ao seu respeito. Jesus, disseram os discípulos: Jesus, vem cá, Jesus, é uma mulher, tu és o mestre em Israel, Jesus, tu és louco. Ai, aí os discípulos: Jesus, ele é um publicano, Jesus, é um ladrão dos impostos dos filhos de Israel, você é doido, Jesus, você é maluco. O outro falou: Jesus, tu contou uma história onde o herói da história é o samaritano. O senhor é maluco, é doido. Irmãos, é isso que nós cremos. Essa é a visão que nós temos. E a minha oração, e a minha luta, e o meu desejo, a minha limitação, e na minha fraqueza, é que a gente possa conectar muita gente nessa caminhada. E que muita gente encontre Jesus. Vamos orar? Vamos ficar em pé?